Rei do reino dá quem ideal em dor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um hasto que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por umas manhas de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. saudade sajarita pelo rastilho no meu peito. 30 batidas no só beijo sem defeito. O teu amor quando palpita, verdade sajarita pelo rastilho no meu peito. 30 batidas no só beijo sem defeito. Feito taco tico, teu amor rebentado. Feito tico taco, teu amor passa ao ataque. Feito taco tico, teu amor rebentado. Feito tico taco, eu há de fazer lá o ataque. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba para longe. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba para longe. O teu amor quando palpita, verdade seja dita, faz-me atrasar os ponteiros. Uma ostra esconde a pérola que vem. O teu amor quando palpita, verdade seja dita, faz-me atrasar os ponteiros. Uma ostra esconde a pérola aos viveiros. Feito tico-tico, a pérola solta-se a pico. Feito tico-taco, faz no coração um baco. Feito tico-tico, a pérola solta-se a pico. Feito tico-taco, faz no corpo todo um baco. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. Seja dita, faz mudar fusos horários. Distante fica o meu desejo de haver vários. O teu amor quando palpita, verdade seja dita, faz mudar fusos horários. Distante fica o meu desejo de haver vários. Feito taco tico, o amor só se intensifica. Feito tico taco, ao som do galhado eu destaco. Feito taco tico, o amor só se intensifica. Feito tico-taco em tudo o que mais deu destaque. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. E toca e foge, e toca e foge. É uma bomba relógio. Onde o mercado impede, vai sempre longe de... sua luz. Voltas ao cais. Se o pecado morre ao mar, se ainda se ama uma saudade, então é ver no cinema que ainda há lodo no cais. Onde o mercado impera faz sempre longe demais. Muito cuidado aqui na Voltas ao Cais. Com a máxima importância. pena falar só por falar, usar estratagemas só para enganar. As coisas sérias têm ar de manigância, são pormenores sem a mínima importância. Acaba ao pé de ti, pois sempre assim. mastiga e deita fora, se demora. Como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida chiclete. Thank you. das cenas, sem nada para temer, velho cúmplice da decisão. Preso a uma ordem que não podes quebrar, ouves fascinado o ofício da vitória. A fobia de um monólogo que insistes em partilhar. Mas não entendes porquê, mas não entendes porquê. Ai, estes são os filhos da nação, adultos para ser, ansiosos por saber se a cruz é salvação. Ai, estes são os filhos da nação, adultos para ser, ansiosos por saber se a cruz é salvação. Pensei que a tua voz. noite, enfim. Ainda procuro por quem não esquece em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti. Espero. Diz-me que este verão foi mentira. Nada disto está a acontecer. Sarajevo, um alvo nas miras. E os polícias do mundo estão a ver. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. É no centro do velho continente que a matança de raças se consome. Esse homem de pé deve morrer. No terreiro de caça só medo se move. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. Ah, ah. Sarajevo. Sarajevo não tem fim. A vergonha está isenta. Assim apodrece um país no palco deste planeta. O pior dos animais anda à solta, a vingança nos olhos ancestrais, uma solução final que se retoma. Hitler à mesa dos chacais, Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. Shut. Eu não sei que mais posso ser. Um dia vai, outro dia sei comer. Por menos forte, coragem de mim é. Às vezes fraco assim é o coração. Eu não sei que mais te posso dar. Um dia joias, no outro dia o luar. Gritos de dor, gritos de prazer. E o homem também chora quando assim tem de ser. Foram tantas as noites sem dormir. É que os fatos no hotel acabaram em partir. Promessas perdidas escritas no ar. E volta a vir a ser. Tudo que é de novo tornará a mim. E tudo que é sofrer tu serás assim. Em mim e tudo que tu. Sentado na poltrona, beijas meu pão morena. Fazes aqueles truques que aprendeste no cinema. Mas vai se ver, já me sinto a viajar. Para de começar e faz o que de tomar. Não dizes tu, eu tenho olhar mentiu. É o lado pelo chão, no abraço que se viu. É madrugada ou é alucinação? Estrelas de mil cores, ecstasy ou paixão? Esse dor traz tanta saudade, mata-me de amor. Deixa-me voar, cantar e adormecer. Que tudo que eu te dou tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei tu serás assim. E tudo que eu te dou tu me dás a mim. E tudo que eu te dou e tudo que eu te dou. Eu gostava de poder, dar-vos tudo o que vocês hoje me deram. É impossível. Obrigado por me ajudarem a sonhar e a compor. Quero-vos ouvir, só vocês. E tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. E tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu te dou. E tudo. conheces logo no ar. Se agita a luz sem querer e mesmo o dia vem devagar para te ver. É como estão a telefonar. E já rendido é te cegar nesse outro mundo só teu. Onde eu queria entrar um dia pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Abrem ciúme desse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde é senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia de luz entre as mulheres. Quebra-se o tempo em teu olhar, nesse gesto sem pudor. Rasga-se o céu e lá vou eu a me perder, a me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arde em ciúme nesse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde é senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia. Onde só vai quem tu quiseres, onde é seu.